Uno decolou 01, controle 198, bom voo e bom dia. 198, bom dia, tá 320. Bom dia, o TAN 3201. TAN 3201, este é o controle Salvador, está em contato, radar. 01. Salvador 3597, ponto real descida. Desça para 5000 BR. No voo 1605, na sua escuta, cruza 2. 605 Salvador, 2013, desça para 8000 na bola. Tá bom, é 8000. Total 9910, livre LS. Livre LS, 9910. O 605, redução para 250 mais. 50. Seu 250, o flight level 540, tá 3201, autoriza da Elda, presente? Livre. Da Elda, aprovado da Elda, 3201, obrigado. O 605 aproxima-se de Alagoinhas, desça para 6000. Tá ligando 897, bom dia. Bom dia, 897, desça para 8013, chega na bomba. Desce para 8013, 897. Oi, Salvador, bom dia, 3 anos, 7 anos da tarde, pode ser 1-0, pronto. 1-7-1, autorizado a alinhar e decolar, vento variável 1-2-11. Positivo ali, decola 1-0-3, 1-7-1. Então 3597, informe velocidade. Mantenha 2509. Sim, a gente mantenha 250 e aguarde instruções para reduzir. Mantendo, aguardando 3597. Gol 1897, desça para 7000, número 4. Recentemente está com 250 nós, 1897. Se precisar, a gente é 2. Ok, uma boa velocidade por enquanto. Ok. 1990, cheque o trem, chame a torre aí, 1895. 1895, total 9990. Compra pro ar, bridge da presente, então 3201? Compra a saída 3201. Ok, cumprindo. Salvador, bom dia, total 9910. 9107, livre pouso, vento 360 com 2. Disposto, total 9910, 30, baixar e travar. Então 3171, decola 07, chame controle 198, bom voo. Controle de Salvador, muito bom dia, 3171 da TAM, decolado passa 1800. 3171 no controle, meu cordial, contato radar. Bom dia, possibilidade de completar a direita da Elsa? Livre. Obrigado. Tráfego da sua posição de 11 horas, 6 milhas e meio, aeronave da TAM, passando 8 para 5 mil, é o número 2. Informação para o Gol 605. Então, 3201, chame Recife, a frequência 13325. 13325, obrigado, então 3201, bom dia. Então 3597, desceu para 4000. 4000, 3597. Quero informação Golf, autorização Recife. 3890, autorizado Recife, 330, via Peruíque 58. Decola pistão 1-0, curva esquerda, saída Pulca, transmissão Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5453. Gente, autorizado Recife, nível 330, observar Peruíque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda na Pulca, Aracaju. 198 é o controle, 5453 é o transponder, 3240. 3910, chama para o puxa-fala. Total 9910, solo 10, direito no 219. 219, total 9910. Tá 3597. Salve, Salvador, é o total 9910, escuta. Ainda tá com a torre, solo 1219. Vou descer até 4. 4, 605. 1897, descer para 5. Vou 1897, desça para 5000. 5897. 3597, caso deseje, reduza para 220. 220, 3597. Alô, Web. 5722, acionado com 139 a bordo, 4 horas e 5, autonomia alterna com fins para o táxi. Web 5722, táxi à direita, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama Torre 1186, altímetro 10013. Corrigindo a Torre, está 11895. Ciente, Índia Alfa, Torre 1895, ponto de espera 1013, ajustado 5722 da Web. Rumê 05, vetoração, direita, proa 240, está limitado pelo localizador. Diga. Autorização eco agora com o solo, 1219. Obrigado. 4897. 3517, livre, aproximação, ILS, DAN, 3517. Autorizado ILS, 3517, reportará estabilizado. Controle 119, decima 8, transponder 5463. No máximo 5 milhas na proa para retornar com curva à esquerda para o localizador, 605. Transponder o gol 1607. 5463, transponder. Está confirmando, chama push e acionar. Camará. Salvador, muito bom dia, Web 5722, próximo ao ponto de espera da 10, a gente está pronto. 5722, Alinda decola pista 10, vento 030 graus 2, nosso. Alinda decola 10, Web 5722. O 1605, esquerda, proa 140 para o localizador. Para o localizador. São 3153, bom dia. Desça para 8013 da Bom. 8013 Bom. Direita, proa 235. Desça para 2000 pés, está voando sobre a água, está limitado pelo localizador 1897. Afirmativo, direita, proa 235, 2013, limitado pelo LOC 1897. Então, 3517 no curso do localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. A frequência é 11895. TAN 3517. 2895, 3517. Solicitando 360 para Campinas. Azul 4069, autorizado Campinas, 360, via Upper do 16. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle em 119, decima 8, transponder 5461. Autorizado conforme para Campinas, uniforme Zulu 16. ATH, depois Vanete, Pirassununga. Daí é o Leda Bridge, 298, 5461, no transponder, reportado Nesso para puxar o acionamento. Tan 3597, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus 29. Lembra pouso no 0, Tan 3597. 0 para o localizador. Esquerda 140897. Webjet 5722, decola o Zuno 7, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador Monte Web, 5722 decola no perfil da Guarulho Fito, passa a linha 900. Web 5722, controle, contato radar. Radar, grato, 22. Tan 3153, desça para 5.000. 5.3153. O 605, 4 milhas fora externo. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895. Oi, Salvador, bom dia, 353196 com a Romeu. Trip 5316, controle Salvador. Ajuste agora, 1013, desça para 8.000, voe para Bom, chega da Bom. Confirma, está autorizado pelo centro Amã, passando 235 agora. Positivo, estou ciente, estou modificando a sua chegada. Voe para Bom, desça para 8.000 com 1013. Bom, 8.000, 1013. Está 7 milhas para o externo, redução, cheque para pouso, chame a torre, 11895. 1895, está estabilizado no localizador, bom dia. Yep. É livre. Então 3597, solo 19, chame, libera direito, chame solo 219. Direita 219. Salvador, bom dia, Tan 3597. Tan 3597, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3597. Torregão no 897, bom dia, está 4 milhas para Simbra, estabilizado no localizador. Gol no 605, autorizado pouso pista 10, vento variável com 3 nós. No 605, autorizado pouso. 897, prossiga aproximação, Palmarei, pista livre. 7, 897. No 605, me recebe? 5. Livre pouso, vento variável com 3 nós. Voo no 605, solo 22, direito no 21 decimal 9. Direita, 121 9. 2000 via bons. Um 897, pouso autorizado pista 10, vento variável com 3 nós. Livre pouso na 10897. Por Juliette 03. Chame Recife, 13325. Recife, 13325, obrigado. Trip 5316, 40 milhas, passar 4000, reautorizado para 5000. 5000, 5316. Graças. Solo Salvador, gol no 642. Gol no 642, Doutor, para a cópia. Positivo, gente, informação, gol. Gente, gol no 642, autorizado, Recife 390, Aperuísque 58. Decola da pressão 1-0, curva esquerda, sai da Cuca, transmissão Aracaju. Controle 119, decimal 8, transforma 5462. Ok. Recife no 390, devia Aperuísque 58, decolagem da 1-0, curva à esquerda, saída Cuca, transição Aracaju, controle de saída 198, transponder 5465, gol 1642. Gol 1642, a saída é Cuca, papai uniforme Charlie Alfa, transição Aracaju, transponder 5462, chama push e acionar. Ok, Cuca, 5462, o gol 1642. Solo TAN 3290, acionado para o táxi 140 340, Fernando Natal. Zero, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 11895, altímetro 903. Nativo via Juliette Alfa, ponto de espera 2895. Obrigado, 3890. Espanha. Para pouso, gire à direita, voe para Pelo, em descida para 4000 pés. Pelo 4000, curva à direita. Confirme o box para o nome 05. 03. 03. Zona 53, livre aproximação ILS. Aproximação ILS para 3153. solo Salvador, Gol Noite 04, assim de informação Golf, autorização Galeão. Noite 04, autorizado Galeão, 360, decola pistão no zero, direita da El Leda Bidev. Bidev é no upper November 857, seguro upper Zulu 16. Controle 1119.8, transponder 5465. Autorizado 360, decola da 10, curva à direita da El Leda Bidev, upper November 857, seguro upper Zulu 16. 119.80. É o controle 5465, transponder, o Gol 1804. 1804, chama para puxa sonar. A Gervalim decola da 10 até 3840. Dos Santos libera a restrição de altitude, desça para 2000 pelo Duna ILS, autorizado. 2000 pelo Duna, autorizado ILS, 5316. Então, 3153, localizador, chega trem, torre 11895. Boa, 7195, informação. 715, autorizado Brasília, 360, via Perzo 17. Decola da 10, curva direita, saída gole, transição Mosquito. Controle 119.8, transponder 5471. Autorizado Brasília 360, via Upper Zulu 17, decola da 10 com curva direita, perfil da Gole, transição Orbito, controle 119.8, transponder 5471, voo 17, 15. 17, 15, chama para puxa sonar. Chama para puxa sonar mesmo. São 3153, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus 29. Então 3890, decola aos 30, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bate com a informação, Gol. Varg 9874, este é o controle Salvador. Ajuste agora. 1014, desça para 5000, voo Itap, Itapiduna e ILS para pouso. 1014, desça 5000, Itap, Itapiduna e ILS e S3 da 10, da 5316, o ajuste agora 1014. 1014. Salvador, bom dia, 3890, decolou, cruza 2200 na Pucaracaju. Tá, 3859, bom